Toda segunda-feira eu tô na porta de um bar. Tô com meus amigos sem ter hora pra voltar. Deixo na mão dela, faço minha obrigação. Digo, vá no mercado que eu fico aqui no Chicão. Quando chego em casa, a mulher vem me aperrear. Seu cabra safado, sua é hora de chegar. Minha mulher brigou comigo, disse para de beber. Eu não paro não, eu não paro não. Gravando tudo em nome de Sereia Show Divulgações e Alan Produções. Toda segunda-feira eu tô na porta de um bar. Tô com meus amigos sem ter hora pra voltar. Puxo na mão dela, faço minha obrigação. Digo, vá no mercado que eu fico aqui no Chicão. Quando chego em casa, a mulher vem me aperrear. Meu cabra sapato, sua é hora de chegar. Vai Nordeste tem, o sabor é com limão. É cariri com mel, é a onda do povão. No Nordeste tem, o sabor é com limão. Vem provar, você vai se amarrar. Vem que tem, alambique do sertão. Vem provar, você vai se amarrar. Vem que tem, alambique do sertão. E essa é mais uma do Carlos de Freitas, da Rádio Heliópolis FM, em nome do Alan Produções. Sério? achou? Essa é moral. Ô, vontade de não prestar, menino. Um dia eu iria descobrir. Chama, papai. Pra tocar na Rádio Heliópolis FM, menino. Pode copiar. Chama. Oh, mas é bom. Isso é Fernando Gomes, na onda das vaquejadas. Alô, minha amiga Sereia Show Divulgações, sempre divulgando Fernando Gomes. Se for amor ou se for ilusão, o que importa é que fui feliz. Me entreguei de corpo e coração, mas eu não nego a minha origem por ninguém. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca muda. Eu troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca muda. Eu troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Se quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Se quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Oh, mas é bom! Mais uma de Fernando Gomes. Cidade grande, só pra passear. CF gravando tudo. Bora, meu amigo, Alan Produções é o nome da fera. Se for amor ou se for ilusão, o que importa é que fui feliz. Me entreguei de corpo e coração, mas eu não nego a minha origem por ninguém. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca vou mudar. Não troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Eu falo desse jeito, eu sou do Nordeste, essa é minha vida e nunca vou mudar. Não troco meu cavalo por sua Hilux, cidade grande só pra passear. Se quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Se quiser ficar comigo, aqui é meu lugar. Oh, mas é bom! Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Oh, mas é bom. Oh, mas é bom. E essa é pra tocar em todos os paredões. Ei, eu tô entendendo isso não. Tu vai tomar tudo isso aí, é? Garçom, traz mais um aí pra mim. Não bebe, não vai dormir. Sereia que tá chegando, doida pra botar boneco. Bebendo em todo canto, onde ela chega. Bebe uma, duas, três. Tá bebendo tudo, traz outra mais uma vez. Quando ela bebe, não bebe, que já bebeu. Se não bebeu, ela já quer beber de novo. Latina, canudo, sereia desmantelada, essa já vai tomando. E ainda tem cerveja, traz mais uma aí. Não bebe, traz mais uma, patrocina nós aí. E vai tomar com vontade de não prestar. Não bebe pra todo mundo, não bebe pra todo mundo. O desmantelo só presta assim, viu? Essa sereia é pinguça, é não. Ô, vontade de não prestar, menino. Isso é Fernando Gomes. Não bebe, não vai dormir. Sereia já tá chegando, doida pra botar boneco. Bebendo em todo canto, onde ela chega. Bebe uma, duas, três. Ela vai bebendo tudo, traz outra mais uma vez. Quando ela bebe, não lembra que já bebeu. Se não bebeu, ela já quer beber de novo. Toma no copo, na latinha, no canudo. Sereia desmantelada, essa já vai bebendo tudo. E ainda tem cerveja, traz mais uma aí. Mais uma, patrocina nós aí. E vai tomando vontade. vontade de não prestar. Não bebe pra todo mundo, não bebe pra todo lugar. Oh, mas é bom, eu não acredito nisso não. Pensa numa bichinha que dá trabalho. Essa é sereia, menino. Não sou picuça, sou consumidora da bebe. Oh, mas é bom. E essa é pra pipocar nos paredões. Ah, o meu amigo Cleito Felipe é o nome dele. Todo vaqueiro gosta de tomar cachaça, de correr na vaquejada e derrubar o boi no chão. No forrozinho, mulherada dá um grito, tira o chapéu da cabeça e bate com a bota no chão. Todo vaqueiro gosta de tomar cachaça, de correr na vaquejada e derrubar o boi no chão. No forrozinho a mulherada dá um grito, tira o chapéu da cabeça e bate com a bota no chão. Aonde tem forró, eu tô no meio, chama a mulherada que hoje vai ter desmantelo. Aonde tem forró, eu tô por lá, chama a mulherada que eu acabei de chegar. Aonde tem forró, eu tô no meio, chama a mulherada que hoje vai ter desmantelo. Aonde tem forró, eu tô por lá, chama a mulherada que eu acabei de chegar. Oi, oi, Fernando Gomes.